gente, veterinária sai lontana. Essa é a Rádio Periferia, o som da favela. E a gente segue com Negritude Ativa, eu continuo preto. Daqui da área, assisto tudo pensativo. Tempos difíceis, situações precárias. Cada um sobrevive da maneira que pode. Em cada quebrada, Deus é por todos. E todos não são por um. É um ferrando o outro, aqui é comum. Desempregado ou assalariado, pouca diferença. Mixaria que ganha não dá para o sustento da família. A criança chora querendo um brinquedo. Uma festa de aniversário que o pai não pode dar. Não tem jeito, mal, mal, tenho que comer em casa. O barraco está caindo, tem que consertar e arrumar umas tábuas. Enquanto a mulher espera mais o filho, ele vai encher a cara no boteco do vizinho. Esquecer os problemas, o que não vai adiantar. São milhões nas piores condições pra piorar. Só vejo negros como eu, que ainda conseguem sorrir. Crianças sem perspectivas jogadas por aí, vendendo doce no sinal, lavando o carro do playboy, roubando a bolsa da madame, jogando futebol nas ruas do chão da favela. Desde pequeno, crescendo com medo da polícia. Eu tô ligado, eu moro lá, eu tô esperto pra ela. Mas companhias, falta educação dos pais, falta a escola. Aí é hora que o traficante cola. Aviãozinho da área, vendedor de drogas. O bairro aqui é perigoso pra caralho. O número de homicídios só tem aumentado. Já perdi muitos chegados pra polícia e para o tráfico. Olho tudo à minha volta e começo a perceber que a juventude estaria melhor se não fosse o crack e o pó. O desemprego está cada vez maior. Não é fácil ser pobre, mesmo dando o máximo do seu suor. Mas admiro esse povo sofrido que luta sem paz e sem sossego. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. Aqui tem índio comprado pelo governo. Existem brancos que entendem a luta dos pretos. Tem um preto safado querendo me ferrar. A questão é o caráter, não me julgue pela aparência. Nossa luta é complicada, sem trégua, sem paz. Nossos irmãos são vendidos demais. Educação racial em branco agora fazem sucesso na mídia dos brancos. Um veneno para a nossa gente. Nosso povo é desinformado e não entende das referências negras. Parece que nem existimos, mesmo sendo a maioria. Não conseguirão escravizar a minha mente. Jamais esquecerei dos negros que lutaram pela nossa gente. Chico Prego, Benedito Meia Légua, João da Viúva são meus heróis do passado. Dom Pedro I, Duque de Caxias, Princesa Isabel, que vão pra casa do caralho. Enquanto seu livro de história continua espreguiçado, eu continuo preto revolucionário, soltando verbo quando por necessário. São muitos anos de luta, o tempo não para, a raça se separa e a vida continua. Quatro pretos em um grupo lutador, lembrando das dificuldades que negritude ativa já passou. Isso superou, ainda não acabou. Os obstáculos aparecem com o tempo. Buscamos forças para atravessar esses difíceis momentos. Sou reatante da identidade negra, que luta pra não ver o meu povo na merda. Bem longe da violência dos guetos. Democracia, direitos iguais. Sem teto, sem terra, tem seus ideais. Então siga em frente, um preto de esquerda. Mãe África guerreira. O racismo é mascarado, não declarado. E resistimos contra os brancos e contra nós mesmos. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto. Eu continuo preto. E mesmo assim, eu continuo preto.